meuscds.com. Dinheiro nós tem não, mas paixão nós tem com força. Vem! Lucas Fernandes. Deixe de mim, porque perdeu o seu olhar. Outra vez estou sozinho a imaginar. Você é minha paixão, e agora o que é que eu faço pra ter o seu perdão? Foi uma loucura qualquer, porque eu me envolvi com outra mulher. Eu já não sei mais o que eu faço pra voltar atrás. Se a mulher que eu amo ou não me quer mais. Eita saudade que chama as loucuras na cama. Nossos segredos proibidos que a gente viveu, só você e eu. Eita saudade que chama, pois quando a gente ama. E agora o que eu vou fazer pra te esquecer? Se no meu coração só cabe você. Solta o ponto tuí meuscds.com. Desiste de mim, porque perdeu o seu olhar. Outra vez estou sozinho a imaginar. Você é minha paixão, e agora o que é que eu faço pra ter o seu perdão? Foi uma loucura qualquer, porque eu me envolvi com outra mulher. Eu já não sei mais o que eu faço pra voltar atrás. Se a mulher que eu amo ou não me quer mais. Eita saudade que chama as loucuras da cama. Nossos segredos proibidos que a gente viveu, só você e eu. Eita saudade que chama, pois quando a gente ama. Eu já não sei o que vou fazer pra te esquecer. Se no meu coração só cabe você. Eita saudade que chama as loucuras na cama. Nossos segredos proibidos que a gente viveu, só você e eu. Eita saudade que chama, pois quando a gente ama. E agora o que eu vou fazer pra te esquecer? Se no meu coração só cabe você. Brasil Produções. Só cabe você.